Gênesis capítulo 6, verso 5, leia comigo. Viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Esse é um texto que nos revela que o homem se tornou irreconhecível por causa da sua natureza adulterada pelo pecado e 100% voltada, tendente para o mal, para a obscuridade. Então dê uma olhada ao seu redor. Pode olhar as pessoas que estão à sua volta. Não há nenhum de nós que não tenha por trás deste rosto bonito uma natureza pecaminosa. Toda tristeza, toda raiva, todo pensamento errado, maligno, todo desânimo, todo erro, toda vaidade, todo temor, tudo aquilo que não vem explicitamente de Deus, está em nós, tem oportunidades em nós, por causa da nossa natureza corrompida. Se você ficar com raiva de alguém, mas muita raiva de alguém que fez uma coisa que nunca podia ter feito, saiba que essa raiva não tem a fonte no que a pessoa fez, mas na tua natureza pecaminosa. O responsável pela raiva que foi gerada em função de algo que outro fez é você mesmo. É a nossa natureza pecaminosa que nos põe desanimados. Olha, me aconteceu um negócio que eu nunca esperava na minha vida. Me aconteceu um negócio que eu não queria nunca. Eu pedi tanto que não acontecesse. E agora eu estou desanimado. Agora eu não quero saber de mais nada. Agora, olha, você não está assim porque aconteceu um negócio. Você não está assim porque aconteceu algo ruim. Você está assim porque você tem uma natureza pecaminosa, tendente para o mal. Coloca uma faca no alcance de uma criança. O que é que essa criança vai fazer? Ela vai guardar no devido lugar ou ela vai se machucar? É natural, ela vai se machucar. E porque ela é má? Uma criança? Não. Porque a mãe que esqueceu a faca naquele lugar é uma pessoa má? Não. Porque a criança já nasce com a natureza carnal, pecaminosa, que tende para o mal. Então, irmãos, todos nós precisamos ter em mente de uma forma clara: eu tenho uma natureza pecaminosa, que se não for a mão do Senhor, eu vou estragar tudo. Não tem ninguém assim lindinho, bonitinho, perfeitinho. Olha, sujeito joia, o cara ele é, olha que coisa impressionante. Não tem outro na terra, não tem ninguém assim por conta própria. Se não for o Espírito do Senhor com seus princípios plantados em nós, nos levando a agir corretamente, abençoadamente, se não for isso, o maligno já está instalado na nossa natureza pecaminosa e nós tendemos ao erro. Nós tendemos a o que é mal, o que é pecado. Por isso o Senhor viu que era grande a maldade do homem na terra, e toda a imaginação dos seus pensamentos, do seu coração, era má continuamente. Esse é um texto que revela o que o Senhor viu naqueles dias, mas é muito mais, é um texto que revela o que o Senhor declara sobre a natureza do homem. Leia ainda comigo em Efésios 4,17. Efésios 4,17 diz assim: portanto digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam os gentios, na verdade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Paulo escreve à igreja que está em Éfeso, e Deus deixou esta carta no livro sagrado, porque tudo o que ele quis ensinar à igreja em Éfeso é o que ele quer ensinar à igreja hoje. Por isso esse texto está na Bíblia. Pode ter certeza que se perdeu pelo tempo centenas e milhares de outras cartas abençoadas, ungidas, cheias da verdade de Deus, que os apóstolos escreveram para as igrejas, que irmãos escreveram para os outros irmãos, que líderes enviaram para as congregações, centenas e milhares de outras cartas que trazem o ensino de Deus, mas era localizado para aqueles lugares. E Deus não tinha o propósito em trazer para a sua igreja o corpo de Cristo em toda a história da humanidade. Mas essa aqui é uma daquelas que Deus disse: essa aí eu quero que fique registrado. Eu quero que ela seja um veículo da minha manifestação. E eu quero que ela alcance os meus filhos da igreja lá em Belo Horizonte, lá no Brasil, lá na Terra no ano de 2007. E essa é uma verdade que Deus nos revela. Paulo diz: eu testifico no Senhor para que vocês não andem como andam os gentios. É Deus dizendo a mim e a você: eu digo a vocês, não andem como andam os gentios. E como andam os gentios? Andam na sua própria ideia, no seu próprio pensamento, andam naquilo que a sua própria mente produz, como disse o Senhor em Gênesis: toda a imaginação dos pensamentos do seu coração, má continuamente, assim andam os gentios. Tem uma tradução que traz na verdade da sua mente, e tem uma tradução que traz na vaidade da sua mente. O homem acredita que o que ele está pensando é o que é verdade, e cria um mundinho para si mesmo e vive segundo a sua mente, que já vimos é corrompida pelo pecado, cheia de imaginação que continuamente é má. E o versículo 18 diz: separados da vida de Deus. Quando Deus disse a Adão e Eva que no dia em que eles comerem do fruto daquela árvore do conhecimento do mal, do bem e do mal, eles morreriam, verdadeiramente o espírito do homem morreu para Deus naquele instante em que Eva e Adão desobedeceram ao Senhor. Pode ter certeza, irmão, o fruto era o fruto mais maravilhoso que nós poderíamos imaginar hoje. O fruto era saboroso, perfeito, bonito, gostoso. O fruto era de Deus, feito por Deus, não tinha nada maligno no jardim do Éden. E Deus não estava dizendo que comer do fruto era condenável. Deus estava dizendo que desobedecer a ele era condenável. Então, Adão e Eva pecaram e morreram instantaneamente, perderam a comunhão com Deus instantaneamente por causa da desobediência. E é o mesmo que acontece hoje: por causa dos meus pensamentos que são continuamente maus, do meu achar, o que eu penso, o que eu quero, o que eu imagino, o que eu raciocino, eu vou e tomo atitude do meu jeito, e isso significa desobediência a Deus. Por isso continuamente vamos numa vida de morte, separados da vida de Deus. E Efésios, Paulo diz: pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Só há um caminho de volta para mim e para você, e esse caminho se chama Jesus Cristo. Para a gente tentar, pelo menos, sair da dimensão religiosa, filosófica, mística, espiritual, emocional, de o caminho é Jesus, entender e aplicar isso na nossa vida. Toda vez que eu identifico alguma reação, alguma atitude, alguma decisão, alguma palavra, algum pensamento, algum sentimento em mim que não veio de Deus, saiba eu que é por causa da minha natureza pecaminosa, corrupta, irreversível, irreconciliável, incurável, essa natureza pecaminosa que Paulo diz assim: miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo da morte? Essa natureza só tem uma solução: ir para a cruz todo dia. E a cruz significa eu deixar de fazer o que eu quero e fazer o que Deus disse que tem que ser feito. E se eu entender isso, que eu sou o responsável, a minha natureza pecaminosa, que gera meus pensamentos, e se eu caminhar na minha vida de acordo com o que eu penso, eu vou me separar de Deus, vou viver separado da vida com Deus, na ignorância e na dureza do meu coração. Se eu entender que isso vai trazer morte para mim, eu preciso imediatamente retornar, é o que estudamos domingo, me arrepender cada dia de pensamentos, de atitudes, de decisões, de sentimentos, e buscar o que Deus tem para mim. E não há outro caminho senão Jesus. Portanto, toda vez que eu estiver tendo alguma reação que no meu espírito, minha consciência já sabe que não é correto, eu preciso de Jesus. É só clamar Jesus. Se alguém passa anos da sua vida comportando-se bem, frutificando bem, sendo um canal de Deus, se alguém dá um testemunho de anos de vida, conduzindo bem sua vida, sua família, seus discípulos, a igreja, se alguém tem um testemunho, puxa vida, aquela vida ali, olha que exemplo referencial dos santos, é uma coisa assim impressionante, como que Deus flui naquela vida, pode ter certeza que é por um único motivo: Jesus. Se você, agora, no momento do testemunho maravilhoso da pessoa maravilhosa, retirar Jesus da vida dele, ele se torna tão terrível quanto qualquer outro marginal dessa terra. Porque a nossa natureza carnal está em nós, precisa ir para a cruz todo dia, e nós só nos livraremos dela no dia em que deixarmos essa terra. Se tiver muito difícil, você pode pedir: Senhor, faz o que tem que ser feito. Então ele te leva da terra. Mas se você entender que você pode viver nessa terra e pode se encher de Jesus, e que Jesus nos leva de volta ao Pai, e Jesus nos leva a ter o relacionamento de novo com o Pai, Jesus nos ajuda a viver não segundo os nossos pensamentos, mas segundo o reino dele. Se nós entendermos isso, nós vamos buscar ao Senhor de uma forma mais intensa, nós vamos buscar ao Senhor de uma forma irreversível, com prioridade no seu reino. Qualquer um dos problemas, das dificuldades que eu e você estamos enfrentando, em qualquer dimensão, a solução se chama Jesus. E eu quero repetir, para não ficar só na esfera do espiritual, significa que eu e você precisamos saber como Jesus pensa, como Jesus quer, como Jesus ensina, e aplicar instantaneamente naquele assunto, naquela questão, e então colocar o reino de Deus na nossa vida, nessas áreas. Isso não acontece sem a cruz, sem renúncia, sem arrependimento, como estudamos domingo. Agora, isso também não acontece sem eu conhecer a Jesus. Ninguém consegue agradar alguém sem conhecer. Você pode, olha, preparar um jantar japonês, Ludmar. Sushi, sashimi. Você pode preparar uma mesa farta de tudo quanto é iguaria japonesa. Os peixinhos crus, as saladinhas, o broto de feijão, aquelas coisas, o tofu, aquelas coisas todas. E, irmão, talvez a maioria dos que estão aqui vão dizer: perdeu o tempo. Eu? Eu comer isso? Não. Você pode ter gasto todo o seu dinheiro para tentar agradar aquela pessoa, mas se ela não come comida japonesa, não adianta que você não vai agradar. E se aquela pessoa ainda comer para te satisfazer, te alegrar, vai ser pior do que se ela tivesse rejeitado. Eu preciso saber o que cada um quer, se eu quiser agradar a cada um. Eu tenho que saber, se eu quiser agradar a Jesus, se eu quiser trazer Jesus para dentro da minha vida, se eu quiser aplicar Jesus em cada assunto, em cada área da minha vida, onde eu estou vendo que é a minha natureza maligna, corrupta, pecaminosa que está agindo, eu preciso saber o que Ele quer, eu preciso saber o que Ele deseja. Eu dei o exemplo aqui, aqui do outro lado, irmãos, tem um hall, do lado de lá dessa parede, tem um elevador, tem um hall de entrada bonito, com vidro bonito, com tapete bonito, com uma poltrona bonita, um ambiente gostoso, bonito aqui. Se eu estiver aqui e não tiver nenhuma cadeira para me assentar, cansado e precisando me assentar, aqui do meu lado, quase encostado em mim, tem uma poltrona boa. Mas eu não consigo chegar do outro lado, porque tem um muro, tem uma parede aqui. Se eu estiver com fome e tem alimento do outro lado, eu não me alimento, eu morro aqui, porque tem uma parede aqui. E eu não consigo quebrar essa parede. Só Jesus quebrou esse muro de separação entre a minha vida que estava morrendo, minguando de tudo quanto é necessário para a vida terrena e vida eterna. Jesus veio e criou uma ponte, uma ligação, um elo, me deu acesso ao outro lado. O que Paulo está dizendo em Efésios é: esses homens separados da vida com Deus, Paulo está dizendo que Deus está do nosso lado, com tudo que Ele tem para nós, mas nós não conseguimos acessar. As pessoas rezam, as pessoas oram, as pessoas vêm aos cultos, as pessoas oram, buscam o Senhor, as pessoas pedem oração, pedem óleo, são ungidas, as pessoas lutam atrás de Deus, mas muitas vezes você não vê nenhuma mudança na vida dessas pessoas, porque apesar de fazerem tudo isso, estão separadas de Deus. As pessoas participam da igreja por anos, anos, membros de igreja, e com os mesmos problemas, as mesmas tribulações, os mesmos defeitos, porque estão separadas de Deus, vivendo como os gentios, na verdade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, vivendo, como lemos quarta-feira passada, nas especulações do seu coração entenebrecido. Então, nada muda, os mesmos problemas, os mesmos defeitos, as mesmas atitudes, as mesmas reações, porque tem um muro de separação. E pode ter certeza, vai chegar uma hora em que tudo isso explode, vai no limite, fundo do poço, e o muro continua ali. Eu preciso de uma vida verdadeira com Jesus. E é impossível uma vida verdadeira com Jesus se eu não estudar, se eu não buscá-lo, se eu não conhecê-lo. Porque só Ele quebra esse muro de separação. Só Ele põe uma ponte no abismo que foi criado pelo pecado entre eu e Deus. E para reforçar, irmão, algo que está muito perto de nós, não é só um estudo assim religioso. Cada momento em que eu tomo uma atitude errada, cada momento em que eu sofro uma angústia, cada momento em que eu tenho que enfrentar uma coisa errada, um problema, uma consequência, algo chato, algo prejuízo, algo terrível, é porque o maligno está podendo gerir nossa vida de alguma forma, entrar em alguma área de alguma forma, e a minha natureza pecaminosa é que atrai isso. Eu dei brecha e eu preciso de Jesus. Tem uma briga em casa, precisa de Jesus no teu caráter, no teu espírito, para que a tua natureza pecaminosa possa ir para a cruz com Ele. E a tua natureza espiritual seja alimentada por Jesus. Tem uma pessoa que, não, mas não, o problema não sou eu, não. Não, eu sou, olha, eu até, sabe, eu sou muito bonzinho. Eu sou, olha, eu sou uma bênção. Olha, mas aquela pessoa é terrível. Você não conhece, aquela pessoa, olha, aquela pessoa, pode ter certeza, absoluta certeza, que em qualquer uma dessas circunstâncias, somos nós que precisamos de Jesus na nossa natureza pecaminosa. E eu quero enfatizar, ninguém anda com Jesus, busca Jesus, tem mais de Jesus se não conhecer a Jesus. Irmão, para concluir, ninguém nessa terra tem mais de Jesus por frequentar culto. Para ser muito sincero, faz pouca diferença um culto evangélico ou uma missa católica ou qualquer outro ritual religioso. Pode até ser que um culto evangélico seja mais emocionante que uma missa. Pode até ser que alguém já esteja sabendo fazer uma missa mais emocionante. Isso não muda ninguém. A única coisa que muda alguém é conhecer Jesus profundamente. Por isso nossas igrejas estão cheias de pessoas que continuam vivendo do mesmo jeito. Não, mas se ele mudar, tudo vai mudar. Não, se eu mudar, tudo vai mudar. Não, mas porque, olha, o problema é o seguinte, o problema é que não tem jeito. Tem jeito. Se eu aprender mais sobre Jesus e mudar a minha vida para me tornar mais semelhante a Ele, pode ter certeza, tudo vai mudar. Leia os evangelhos. Tem alguma situação que Jesus falou assim, aí eu não sei. Aí pegou, né? Aí eu não sei. Aí, ó. Não. Os evangelhos nos dizem, Jesus, por onde passava, curava a todos os enfermos. Não tem um sequer que, tendo vindo a Jesus, não tenha sido impactado e transformado por Ele. Não tem uma circunstância sequer, até mesmo a sua morte. Nem na sua morte, Jesus deixou de agir com forma eficaz e poderosa. Não tem circunstância alguma que Jesus não entre e mude tudo. Ah, não, pastor, mas é porque o negócio é o seguinte, é porque, olha, já passou, olha, já tem 30 anos isso, não tem problema. A morte tinha a vida da terra. Satanás reinava desde o início na terra. O problema que Jesus tinha para resolver, chamado Satanás, tinha uma data, mas muito tempo mesmo, e já tinha feito um estrago irreversível. Tinha gente morta já, o ladrão estava na cruz já. Mas ainda assim, o Senhor falou assim, não, isso não é problema para mim, não, eu resolvo. Eu resolvo isso. E ele foi lá e pisou o maligno, tomou-lhe as chaves da morte, do inferno. Então, meu irmão, o que é o seu problema? O que é a sua vida? Ou a naturezazinha meio nervosinha, meio irritadinha, meio... ou qualquer outro problema em família, isso... Aplica Jesus. E eu quero mais uma vez repetir. Aplicar Jesus não pode ser uma frase, glória a Deus, Jesus pode, não. Na prática, comece a estudar mais sobre quem é Jesus. E comece a colocar em prática o caráter, os detalhes, as palavras, as atitudes de Jesus em cada circunstância da vida. Nós estudamos quarta-feira passada que o Senhor nos mostra claramente. Os homens são indesculpáveis. E Deus decidiu, ainda assim, revelar o seu amor através de Jesus e nos deixou nessa terra como discípulos de Jesus para sermos cada dia mais parecidos com Ele. E, na verdade, uma prioridade de Deus não é fazer a obra dele. A prioridade de Deus é que o reino dele venha sobre nós. Deus não me quer nervoso toda hora. Deus não me quer impaciente toda hora. Deus não me quer brigando em casa. Deus não me quer. Esse é o alvo de Deus. Eu não quero você assim. Deus não me quer com um casamento todo truncado, tudo, nada dá certo. Deus não me quer. Deus não me quer precisando de dinheiro, precisando de alimento, precisando, necessitado, sofrendo, escravizado por esse sistema, tem que trabalhar 24 horas por dia, e não dá nada, e não dá... Ai, que vida. Deus não nos quer trabalhando 25 anos para conseguir comprar uma casinha. Eu consegui comprar uma casinha própria, ai, meu Deus. E agora? Agora eu descanso e vou para a eternidade, porque eu vou deixar para os meus netinhos. O homem vive a vida inteira atrás de coisas que Deus nunca, nunca desejou que o homem corresse atrás. Filho, eu te dou, filho. Busca o meu reino e todas as coisas serão acrescentadas. Não viva como a mente dos gentios, segundo seus pensamentos, longe de Deus. Viva o meu reino. Eu vou te acrescentar o que você precisar. Mas primeiro, preste atenção. Entenda que eu tenho uma vida para você. E o meu propósito é fazer com que você se torne cada dia mais parecido comigo. Porque você vai agir e vai reagir segundo Jesus. E se fizer isso, você não tem ideia de quantas bênçãos Deus derrama, de como tua vida cresce. Eu estava assistindo um vídeo agora à tarde de um grupo na favela, lá em Contagem. E eu fiquei impressionado com a quantidade de homens na igreja, a quantidade de rapazes na igreja. 20, 25, 30. E eles foram entrevistando alguns. E aqueles homens, aqueles rapazes com faltando um dente, com a fala, um português todo errado, e dizendo: nossa, dona, nossa vida aqui era um terror. Nossa vida aqui era uma coisa sem, não tem como dizer. Mas um dia nós encontramos Jesus. E Jesus mudou nossa história. Hoje eu estou amando meus filhos. Mudou as coisas lá em casa. E eu comecei a orar e falei assim: Deus, tenha misericórdia. Porque estas pessoas humildes e simples estão encontrando um tesouro. E temos muitos de nós, Senhor, que estão ainda lutando, cheio de recursos, e lutando com a sua própria alma, com a sua mente corrupta, com a sua natureza corrupta, com seus pensamentos, suas especulações, e não te põe no lugar certo. Eu quero, irmão, aprender a aplicar mais de Jesus em algumas áreas da minha vida. Prático, mecânico, físico, manual, palpável. Eu quero pegar isso aqui, que é do reino de Deus, e colocar aqui na minha vida, nessa área aqui, porque vai transformar a minha vida. Eu preciso mais de Jesus. Eu estou dando essa palavra porque nós estamos começando um semestre e nós vamos estudar sobre a vida, a obra, a pessoa, o caráter, o reino de Jesus, durante esse semestre todo. Com um objetivo: eu quero aprender que Jesus, que é Senhor, que é Filho de Deus, que é Deus, que é meu Salvador, que é meu Rei, que é sacerdote sobre a minha vida, que é profeta sobre a minha vida, que é meu Deus, ele precisa ser aplicado em qualquer assunto do meu dia a dia. Eu preciso saber o que está escrito na Bíblia a respeito dele, a respeito do que ele ensinou, em qualquer assunto da minha vida. Eu preciso amarrar essa mente perturbadora que pensa demais. Eu preciso amarrá-la e entregá-la cativa, como Paulo diz: levo cativo meus pensamentos, todo raciocínio, toda altivez, ponho cativo. E como ele diz em Gálatas 2:20, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu agora vou viver o que Jesus falar. Mas o que ele falou? Não sei ainda. Não, eu tenho que saber. Eu quero saber. Mas como que Jesus reage? Eu vou saber, eu vou te dizer. Eu vou ter crescimento em conhecimento de como Jesus é, em alguns detalhes que eu nunca estudei na minha vida. É o nosso alvo nesse semestre. Eu queria pedir que você orasse nesse momento. Feche os teus olhos. Para ser sincero com você, não existe igreja sem Jesus. Se eu trouxer outra mensagem aqui, de que é possível alcançar alguma coisa, fazendo isso ou aquilo, e não te apresentar a Jesus, pode ter certeza, tem engano aí. Não existe vida, não existe igreja, não existe família, não existe nada sem Jesus. E não existe Jesus sendo aplicado em nós, nas nossas questões, na nossa vida, no nosso dia a dia, como Senhor absoluto, se eu não conhecê-lo mais. Eu preciso encher a minha mente das verdades acerca de Deus. Eu preciso encher a minha mente do conhecimento de Deus. Então eu preciso estudar, e nós vamos estudar nesse semestre, intensamente, Jesus. Só Jesus me une a Deus. Só Jesus me faz vencer aqueles desafios em família. Só Jesus me traz a resposta certa, a solução para o desentendimento no casamento, para o desentendimento com alguém na família, para as questões e desafios no trabalho. Só é Jesus, eu preciso buscar Jesus. Então eu vou estudar Jesus, porque eu não preciso apenas ir para uma igreja, eu não preciso apenas pedir alguém, ó, eu preciso de Jesus, eu preciso de Jesus, eu preciso de Jesus. Não, eu preciso colocar isso na prática. Eu tenho que estudar e ser profundo conhecedor de toda a doutrina, de todo o caráter, de toda a vida de Jesus, das atitudes dele, com o propósito de copiá-lo como um fiel discípulo. E quanto mais eu me tornar parecido com Jesus, mais de Jesus haverá no meu caráter, nas minhas atitudes, nas minhas palavras, em toda atitude, em toda reação, mais minha natureza carnal, pecadora, fica na cruz, e mais minha natureza espiritual cresce para caminhar no centro da vontade de Deus. Coloque diante do Senhor a tua vida. Tenha um tempo orando com Ele. E tome uma decisão: eu quero estudar, eu quero buscar mais de Jesus. Eu quero, Senhor. Eu quero aprender a aplicar características simples e pequenas, talvez coisas que eu nunca tinha estudado. Eu quero aprender a aplicar em áreas da minha vida. Eu não quero ser um cristão nominal, eu não quero ser um religioso, eu não quero ser um frequentador de culto, de igreja. Eu quero conhecer a Jesus, porque Ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim e tereis sabedoria, tereis descanso, tereis paz, tereis alegria nas vossas almas. Eu quero isso, Senhor. Eu não quero buscar as minhas soluções, que eu estou precisando ontem, em outro lugar, senão no conhecimento de Cristo Jesus. Colocamos nossas vidas diante do Senhor, Pai. E nós um dia decidimos andar contigo. Mas nós temos sido ensinados que não é uma fantasia. Não é um engodo religioso, não é uma manipulação emocional, religiosa. Eu quero a verdade, eu quero conhecer a verdade de forma profunda, absoluta. E eu quero experiências novas de colocar o Senhor na minha vida de forma irreversível. Enquanto você ora, irmão, coloque diante do Senhor alguma área, alguma questão do seu coração, da sua vida. Que o Espírito de Deus pode te fazer entender claramente: isso está errado. Se não deu certo até agora, é porque tem alguma coisa errada. Se está embolado até agora, tem alguma coisa errada. Se não prospera, se não rompe, se só tem prejuízo, se só tem tristeza, se só é complicado, tem alguma coisa errada, está faltando Jesus. Peça ao Espírito de Deus para te mostrar uma área, um assunto, uma questão assim na tua vida, tua história, teus relacionamentos, tua família. Tem que ter uma atitude que eu ainda não tive, Deus. Tem que ter algumas reações, algumas decisões que eu ainda não tive, porque eu não conheço. Eu não sei como que o Senhor faria. Eu não ajo como o Senhor agiria. Eu não tenho falado como o Senhor falaria. Eu não tenho declarado, eu não tenho pensado, eu não tenho sentido como o Senhor. E eu quero aprender mais de Ti, porque eu vou tomar essas atitudes como discípulo semelhante ao Senhor. E eu verei o que a Tua palavra diz acontecendo na minha vida, na minha história. Se há algum assunto, se há algo que o Espírito de Deus está te mostrando claramente na tua vida, na tua realidade, que pode ser dito claramente, isso é fruto da minha natureza pecaminosa. E você quer dizer ao Senhor: Senhor, eu quero colocar tua vida, tua pessoa, tua verdade nesse assunto. Fique de pé, então, e diga isso a Ele. Eu estou me colocando de pé para declarar ao Senhor, Pai, diante dos meus irmãos, diante do Senhor, diante dos teus anjos, diante dos meus inimigos, que nessa área, nesse assunto, eu vou aplicar de forma absoluta características da tua pessoa, como um discípulo, e eu vou aguardar ver resultados, frutos, segundo o teu querer, segundo a tua promessa, segundo o que a tua palavra ensina, de vitória, de bênção, de graça, de crescimento, do teu reino vindo sobre mim. Levante a tua mão, levante a tua voz. Ore a Ele, declare a Ele. Essa área, Senhor, esse assunto. Leva-me a aprender, a estudar mais. Leva-me a conhecer-te mais. Leva-me a imitá-lo fielmente. A ser um verdadeiro discípulo. Como estudamos domingo, leva-me, Senhor, a renunciar o que eu preciso. Leva-me, Senhor, a uma vida de arrependimento. Eu quero ser transformado. Eu quero ser mais do que vitorioso. Isso é impossível se não for em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus significa te estudar, te conhecer e te pôr em prática. E é o que eu quero, Jesus. Ó Senhor.